Bom, o nome é 01, decolado ao 13. Tem controle 119, 935. 935, 601. Controle voo 601. Tomador voo 601, passando 5000. Contato radar, suba para nível 360, autorizado proa de Leda. Proa de Leda para 360, 601. Autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 099. Autorizado decolagem para o TAN 3259. Recife 13325, alterna 1251, TAN 3629, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, graças, senhora Romeu Lima. TAN 3897, decolado aos 1:06, sendo controle 119-35. 119-35, obrigado, boa noite. Boa noite, TAN 3897. Contato radar, suba para nível 340, autorizado por Leda. Direto Leda, subindo para 340, TAN 3897. Romeu Lima, tenha uma boa noite. No 601, chame Centro Recife, em 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 133 25, 125, confirme. 125 decimal 1. Boa noite, boa Páscoa. Boa Páscoa, bom voo. Obrigado. Eco Índia November, interceptou o localizador. Eco Índia November, chame Torre Salvador em 198 decimal 95. Número 845, aqui da Novembro. Oi, Salvador, boa noite, aqui é a Cândia Novembro. Prossiga, Cândia Novembro. O ILS, são duas, direitinho, para... A Cândia Novembro, Cândia Novembro, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, autorizado pouso, está 1-0, vento 120 graus, 1-1 à noite. A possibilidade de autorizar pouso na 1-7, está presente circular pela direita? Autorizado, reporte na final da 1-7, é com o Indiano Vida. Voltará na final da 1-7, é com o Indiano Vida. Azul 4234, tráfico da Gol já puxando o setor, e o número 1 para iniciar, manter a posição aguarda, assim que ele está que se autoriza. Falou, Chanel 6259, posicionamento no 9. No 9, autorizado, se tiver posicionamento, 6259, chama táxi. Chama táxi, 59. Eco Índia Novembro interceptando a final da 17, baixado travado. Eco Índia Novembro autorizado o pouso, pista 17, 120 graus, 099, após o autorizado ir para o pátio da bata, não me escuta até o corpo. Afirmativo, Novembro. Vamos para o hangar do Graé, parte 4. Sua autonomia, 03. 321, 1273, taxa direita, Índia Alfa, ponte espera da 90 Torre, 11895, time final 091. Um 3897, chame centro Recife em 133 decimal 25 alterna 125 decimal 1. Chama Recife 1331, vem considerando 12, 1233, boa noite, bom voo. Bom, 1273, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 10, grau 089. Para o táxi fechando em 6259, TOB 109, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Gente, 6259, até que você via Pátio, Índia e Alfa, ponte espera da 90, chama a torre, 9895, altímetro 091, vai seguir o azul que está puxando no 01. Gente, segue o azul na pole position e torre 285. Salvador, eu vou na 940, se tem informação, Romeu, boa noite. 940, Guarulhos autorizado, 360, aperto 21. Decola da 10, primeira curva de direita, da El, corrigindo, Arbor, transição eleva. Controle 1935, transponto 5523. E autorizado 360, por agora. Decola da 10, primeira curva de direita. Ainda a posição eleva. Foi feito. Qual o controle? 1935, controle. Controle a posição 9. Gol na 940. Vem o transponder? 5523. 5523, afirmativo, já o posto pega o fenômeno. Camara nessa. 9430. No 273, decolado, 227, está no controle 1919-935. 935, boa noite, gol 1973. Sim. Salvador Azul 4234, patrão, contato com 3 horas e 35 de autonomia, alternado Maceió, POD 105. Sim, está autorizado à direita, Índia em Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1895. Altimetro 091. Eu vou estar com a espera da 10, torre 118,95, ou a 142. Azuca do 234, autorizado. A linha ainda colapso, está 10, vento 120 graus, 112. 433, 433, 4-2-3-4, tem falado, 3-2, tendo controle 1-1-9-35. 9-3-5, Azul 4-2-3-4, boa noite. Controle Azul 4-2-3-4, 1500, Sapuca. Azul 4-2-3-4, contato radar, suba para nível 370 na saída Puca. Puca 370, contato radar, Azul 4-2-3-4. Autorizado, decolagem, 1-0, 1-0 graus, 1-2-9. 1-2-7-3, chame o centro Recife, 1-3-3-1-2-5, alterno 1-2-5, 1-3-3-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, 1-3-1-3-1-2-7-3. 259, decolado 235, sendo controle 119, decolado 35. 19935, 61, 6259. Sobre, boa noite, Xanel 6259. Xanel 6259, contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado pro de lida. Grato, ao cruzar 2000 pro de lida, ascensão 360. Do 4234, chame centro Recife, 1025-45, alterno 126-85. Recife agora, 1-2-5-4-5 e 1-2-6-85, azul 4-2-3-4. Boa noite. Boa noite.